Panorama Agrícola para 6 de julho de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 6 de julho de 2012, noite de lua cheia, estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Vou fazer você dançar e se cansar. Na mesa de som hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado do programa é: o orgulho vem antes da queda. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta sexta-feira, uma dica sobre segurança alimentar. No boletim do SC Rural, ações em terras indígenas no Alto Vale do Itajaí. E o quadro Alimento e Companhia traz informações sobre o melato da bracatinga e carne de vaca, bom para o produtor e para o consumidor. Anote aí o novo número de telefone do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Ligue para a equipe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. 30% da população em países desenvolvidos contrai doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Segundo uma agência de segurança alimentar da Austrália, citada pela revista Despertai, crianças com menos de 5 anos, grávidas, idosos com mais de 70 e pessoas com problemas no sistema imunológico são as mais vulneráveis. E por isso, devem ter cuidado redobrado na hora de preparar, servir e comer. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, conversamos sobre a produção de mel. Primeiro entrevistamos o produtor Jovetes Pérez da Silva, do sul do estado, que fala sobre os benefícios do melato da bracatinga e como se faz para usar o mel da carne de vaca. Eu produzo mel de eucalipto, sombrio, balneário gaivota e balneário Passo de Torres, e um mel silvestre, carne de vaca, melata bracatinga, vassoura lagiana, urupema, painel e rio rufino. Por que melato da bracatinga? É porque a palavra mel, ela só pode ser usada quando a abelha colhe no néctar das flores. E o melato é uma secreção que resulta de uma cochonilha que se alimenta da seiva da bracatinga. Então ele só pode ser chamado de melato da bracatinga. Ele é rico em minerais, ferro, fósforo e tem um teor baixo de glicose. É o único mel que pessoas diabéticas podem provar. Quais os benefícios para a saúde? Segundo os pesquisadores, né, ele controla a diabetes, ele é expectorante, ele é bom para os nervos e tem mais pesquisas ainda saindo dele ainda. O senhor vende para onde? Nós vendemos no mercado interno. No caso da carne de vaca, o que é? A carne de vaca é uma vassoura, é uma árvore que o gado se alimenta agora no inverno, né? Mata o pasto e ele vem e se alimenta no inverno. E o serrano chama de carne de vaca porque ela mantém a carne da vaca. É um mel suave, semelhante ao mel de laranjeira. E os benefícios da carne de vaca? É mel de mesa, mel suave, mel para comer com pão, adoçar um suco, botar na caipira, né? São meios suaves, meios de mesa. Esse ano, em função do clima seco, a produção foi maior? Foi, de certa forma, assim, na serra, o frio, o verão custou a chegar, então foi baixa a produção. Mas no eucalipto favoreceu também, por causa da seca, né, alastrou mais deu mais porcentagem por colmeia. Em termos de produção e de renda, já que o ano passado o produtor de mel vivia uma fase difícil, houve uma retomada no crescimento? Um pouco. Porém, a quantidade de colmeias a gente não conseguiu recuperar ainda. Né? A gente está com pouca porcentagem. Então, ele equivalou um pouco melhor que o outro, porque a gente produziu mais, mas tem menos colmeias e estão acabando produzindo, então, em menos quantidade também. Próxima safra? Primavera, no Planalto Serrano. Espero que o verão saia, né, melhor, mas na hora certa, né, para que a gente possa conseguir colher mel e pólen, né, na hora certa. Que as abelhas se refazem também. E que não morra muito no inverno, né? Que a parte crítica da mortandade da abelha começa agora. De agora até novembro. Nesse sentido, o manejo é importante? Super importante. É uma das coisas mais importantes que tem. O manejo, troca de favo, troca de rainha, controle de zangão. Depois de ouvirmos o produtor de mel Jovetes Pérez da Silva, nós conversamos com Célio Ercílio Marcos da Silva, que é diretor da Prodaps, Produtos Apícolas, de Araranguá, mas que também atua no Brasil inteiro, em especial no Nordeste, no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Ele é um exportador de mel, exporta 4 mil toneladas por ano. Desse total, 800 toneladas do melato da Bracatinga, que pode render, conforme o Célio Ercílio, 30% a mais para o produtor. Esse era um mel que não tinha valor nenhum. As pessoas, os apicultores, inclusive, corriam desse mel, porque ele é um mel mais difícil de fazer a centrifugação, ele é muito espesso. Então, como o sabor dele não é um sabor muito adequado para os gostos brasileiros, agora que se tornou importante pela valorização que os alemães dão. Não existe limite ou quantidade de mel de Bracatinga que não possa ser exportado para a Alemanha. Ele é extremamente concorrido. Em função disso é que se está se tornando mel de um valor agregado bastante alto. E tanto é que os apicultores recebem em média 30% mais do que os IBS comuns. Para Célio Ercílio Marcos da Silva, da Prodaps, a produção de mel é um agronegócio que ajuda na distribuição de renda. A apicultura, eu imagino que é o agronegócio com maior distribuição de renda, porque o mel é um produto já pré-pronto. Ele vem do apicultor já pronto, agrega muito pouco valor no entreposto. Então o entreposto não interfere muito, ele só classifica, filtra e controla, não é? Não é como outro produto que tem que ser processado. Então, quando se exporta, vamos supor, 100 mil dólares, seguramente 70, 75% desse dinheiro volta para a origem. Então, é um agronegócio de distribuição de renda espetacular, e mesmo porque qualquer pequeno apicultor pode participar. Suponhamos, damos como exemplo, por exemplo, soja. Quem é que pode produzir soja? Só grandes produtores com maquinário, com investimento alto. Apicultura não, qualquer um pequeno apicultor com pequeno investimento consegue participar desse agronegócio. Falou aqui no Panorama Agrícola Célio Ercílio Marcos da Silva, diretor da Prodaps. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Mais de 100 famílias que moram em terras indígenas no município de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí, estão sendo beneficiadas pelas ações de extensão rural coordenadas pela IPAGRE e viabilizadas financeiramente pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural. No âmbito ambiental, 274 escolares aprenderam sobre educação ambiental, a separar corretamente o lixo orgânico do rejeito e do reciclável. Na área econômica, está sendo construída uma unidade de beneficiamento de frutas e geleias com assistência técnica a pomares de citros para a Associação de Moradores da Aldeia Toldo, em parceria com o projeto Carteira Indígena da FUNAI. Outra ação econômica do Santa Catarina Rural foi a implantação e o acompanhamento de lavouras de subsistência para diminuir a dependência externa, incrementar pequenas criações e diversificar e melhorar a alimentação das famílias. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento, atuando em terras indígenas do Alto Vale do Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.